céu escurecer, no caminho eu me perder, vou pegar a sua mão, contar sempre com você. Se vier a provação, ao seu lado eu vou ficar, vou te dar meu coração, vou te proteger e amar. Só em seu olhar vejo a vida acontecer, tudo faz sentido se estou perto de você. O meu amor dá sempre. Águas podem apagar o amor, nosso amor.